17 nós para push main, dá no portão alguém que foi. Vai aguardar devido a companhia puxando no 4, ok? Sim, a gente tá aguardando, a companhia vai puxando no 4, guardando o EZ-17 no 4. Azul 4177, chame agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, bom dia, 40, 4177. Pronto para fechar o funcionamento da posição número 1, F5898. Gente, o 5898 é o número 2 no setor para puxo do tráfego, da companhia do portão 2 já solicitou, ok? Só um instante. Positivo. Alô, para o táxi Web 6749, está com 134 a bordo, 3 horas e 50 e alterna Galeão. Então, ponto de espera, chama pronto, 1013 o ajuste, 6749. 1013, vai chama pronto, 6749. 7 no 7, está livre após o companhia retaguarda. Livre após a companhia retaguarda, 7 no 7. Era pronto, 6749. 6749 autorizada, linha em decolar, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Autorizada, linha em decolar, 6749. o Webjet 5797 está com 129, 3 horas e 40, com risco nosso contato. 749 decolou, passando 1500 na sua escuta. 6749, bom dia, o contato rodando a decolagem, suba 340, saída Arbor. 340, Arbor 6749. Oito nove oito tem livre puxo, chame o táxi. Livre puxo, 6749, pode voar, Elefa. Está livre, 5797 livre decolagem, 110 graus com meia dúzia. Livre decolagem, a Jet 797. Posicional meia, 6201. 6206, obrigado, uma boa. Boa noite, bom dia. É o Tanto 3201 na final do X-Ray da 7. Sente 3201, não continua a aproximação. 737 WebJet, está ingressando agora para a corrida. Aguarde aí, pista livre. Mantenha agora na liberação, 3201, batalha. Pouso TAN 3201, 110 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso TAN 3201. Leve 5717 ao Zono 0, 1935. 1935, objeto 5717. Salvador, muito bom dia, objeto 5717, cruzando agora 2000 pés. Bom dia, 5717, contato radar na decolagem, suba 340, saída da El. Lago 340, saída da El. Controle, possibilidade de 5717 voar direto ao grid, senhor? 1 a bordo, 3 horas e 10, alternando o Galeão. Direto ali, da Webjet 5717. Pode esperar a chama pronta, Web 5898, tem 13. 3201. Libera direita, Alfa Juliette, portão 10-3201. Alfa Juliette, portão 10-3201, obrigado. Da linha de colapso 10, 110 graus, com meia dúzia. Web 6749, chama o centro Recife em 1288, alterna 260. 288-260, Web 6749, obrigado. Decolou o 05, 1935, tem um bom voo. Chamarei o WebJet 5898, grato, bom serviço. Controle Salvador, um bom dia, WebJet 5898. 5898, boa, contato, radar decolagem, suba 340, saída da EL. Subimos 340, subida da EL. WebJet 5898. 5717, chame agora o centro Recife, em 1251, alterna 13325. Recife, 1251, alternando 3325 a 7717. Alfa Yankee Quebec, prossiga. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03, pátio principal. Autorizado, mantendo a escuta até o término do reboque. Mantendo a escuta até o término do reboque. Web 5898, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. Chamarei Recife 251, alterna 13325, WebJet 5898, bom serviço. Obrigado, igualmente. 5, bom dia, sem identificação, livre descida para 4 mil pés, chegada Ponce, o altímetro 1014, acionar a identificação. Está liberado das restrições de velocidade, ok? Gol no 804, bom dia, sem identificação, na chegada Bonfi, desça ao 060.